Bom dia, objeto 5811, tá pronta pra cópia? Ciente, autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50, até o destino. Decola da 10, com a primeira curva à direita. Subida da El, após da El, posição Leda. Após Leda, DCT Bidev, para interceptar a oeste da aerovia, Peruísque 50. O controle 119, decimal 8, acione 5174. Correto, web 5811, chame pronta no gate 9. Bom, controle da 3304, retornou à rota, tudo bem? Tom 3304, vetoração para prosseguir na subida, curva direita para o 290. Sub mantém o nível 360, informa o tráfego 11 horas, 11 milhas, rumo oeste, um Alfa Tango 72 da Trip, está subindo o nível 100 para 200. Sem problema, está mantendo a prova 290, sessão 360, tem o tráfego no equipamento, 3304. Ah, controle azul 4299, ainda consigo. Confirme. É o azul 4299, cruzando o nível 195, ainda na sua escuta. Azul 4299, chame Centro Recife no 3325, alterno no 251. Ok, chamo Centro Recife no 3325, alterno no 25, decimal 1, azul 4299, obrigado, bom dia. Tão 3304, tráfego ultrapassado, sub mantém o nível 360 na proa de ofito da presente, 3304. 360, proa de ofito, 3304, graças a Deus. Interceptando o ILS da 3602. Tão 3602, 3 milhas e meia para o marcador externo, completo final, chame a torre no 186. 186, bom dia. Solo 982, solo 39, solo 121, decimal 9, livrando à direita, bom dia. Livrando à direita, 219, 982. E Salvador, bom dia, Tão 3602. 304, sub mantém o nível 360, chame agora Centro Recife no 26, decimal 0, alterno no 28, decimal 8. Atenção 360, 260, 288, obrigado. 24. 982, continua via Alfa. Parte de carga e aguardará para o gate 4. Sub, mantenho o nível 200, chame agora Centro Recife em 126.0, alternando 28.8. Centro Recife 260, alterna 288, trip 5221. Obrigado, até o retorno, senhora. Xaner 6319 para o táxi, ou POB de 113, alterna Galeão, 4 horas de autonomia. Ciente, o Xaner 6319 está autorizado o táxi pela Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre, em 18.6, e o ajuste agora 10 no 4, boa viagem. Obrigado, autorizado o táxi, no ponto de espera, chame a torre, 18.6, o Xaner 6319, bom dia. Afirmativo, chame para ingresso, Oscar Papau. Gol no 982, está autorizado prosseguir em frente, o gate é o 04. 982, ciente, vai seguir em frente, o gate 4. Bom dia, Oxaner 6319, pronto, espera, tá pronto? Oxaner 6319, ali mantém. Me mantém, 6319. São 3602, solo aos 42, solo 121, decimal 9, um bom dia. Solo 1219, bom dia. São 3042. O Papa Alfa tem livre ingresso na 17 para táxi. 602. Bom dia, TAM 3602, táxi via Alfa. Ingresse a táxi veículo, após primeira à esquerda, Alfa Quilo, pátio de cargas, o gate é o 07. Alfa Quilo, pátio de cargas, gate 07, TAM 3602. Lógica. Quilo Romeu Alfa, confirme para o controle. Papatango, Quilo Romeu Alfa, confirme para o controle. Gente, Quilo Romeu Alfa, mantenha 1.500 pés, condições visuais, na proa de Paripe, reporte Paripe. Alterner 6311, decolos 45, controle 1 no 9, decimal 8, bom dia. 198, obrigado, bom dia. Chamada Alterner 6311, contato radar na decolagem, prosseguir conforme autorizado, submetem o nível 360. Conforme autorizado, acende 360 ou Chanel 6311. Salvador, autoriza Oceaner 6311 para Dael. Autorizado, 6311. Obrigado. Objeto 581, acione na posição e chame para o pushback. A mensagem está entrecortada, queira por gentileza confirmar? Passando a posição coral, mantendo o meu 130. Identifique, passou o coral, confere posição. Mantenha nível de voo 130, tome a proa de Mari. Chegada a Mari, 1014 o ajuste, reporte no ideal para descida. Web 589, na posição para o pushback. 7589, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, senhora. Bom dia. Oceaner 6311 está restrito ao nível de voo 340. Restrição 340, Oceaner 6311. Autoriza BDF por 6311. Mantém o perfil 6311. Pelo Romeo Oscar, reporte visual com rotatória. Controle Salvador, bom dia, o Bruno 822, transfere 90 para 1-0. Bruno 888, identifique, desça e mantenha nível de voo 140. Chegada a Mari, 1014 ajuste. Décima tela localizada na Mari com 1014 ajuste. Trip 54 no 4 ao controle. Trip 54 no 4, no céu de desça e mantenha nível de voo 050, trip 54 no 4. Desce e mantenha o 050, 54 no 4. Quilo Romeu, acho que a torre no 186. Obrigado. 5811 1274 com fim de avanço. Gente, o Webjet 4, o Webjet 5811 está autorizado. O táxi pelo pátio Juliette Alfa no ponto de espera da 10 Xane, a torre em 186 e o ajuste é 10 no 4, boa viagem, 58 no ano da web. Ok, Juliette Alfa no ponto de espera 26, 1014, muito obrigada, até a próxima. Romeu Oscar, chame final da 17, vento 100 graus, 109. Vira final, chama na final da 17, que vem o Bob. No 888, reautorizado desse cidadão 060. 060, 88. Gol no 888, segue tráfego da TRIP, aeronave TR-72, posição 12 horas, 17 milhas, na mesma STAR, cruzando 110 em descida. 7, 8, 8. Fio Romeu Oscar, livre pouso, vento 120 graus, 90 mais. Repouso no 7 km. Torre, muito bom dia, Web 589, pode ser legal no 09. Web 581 ali, mantém. Autorizado, é matéria Web 589. Objet 581 ao alinhar, tem livre decolagem, pista no zero, vento 120 graus, 12 nós. Alinhar, livre decolagem 5819. Eu não acho que é só o 57, estacionado fica livre, bom dia. Torre Salvador, Sierra Delta Lima. Sierra Delta Lima, prossiga. Bom dia, solicitou autorização para teste do ELD, em acordo com a sala C aí, acho que entrou em contato com vocês aí, para as 10 horas, informado aí às 9 horas, uma hora de antecedência. Afirmativo, vai ficar quanto tempo com o ELD acionado? 5 segundos só. Ciente do acionamento federal. Ok, obrigado. A gente formou a finalização aí, o recebimento do sinal. Obrigado. Seguinte. Webjet 58 no 1, decolou 58, controle 1 no 9, decimal 8, Mogi. 19, bom dia. Controle Salvador, Webjet 58 no 1, bora. Webjet 58 no 1, acionação vigilância 340. Liga estação 340589. No 888, reautorizado 3000, reporte localizador 1014. 3000, por 3 no LOC, 888. 5404, localizador, atendendo 2000 pés. 5404, torre 1186. Torre 1186. Gol 1888, 2000 pés, livre LS, reporte localizador 1014. 14 contra a LS com 182. Trip 54 no 4, livre pouso pistão no 0, vento 1 no 0 graus, no 2 nós. Livre pouso, trip 54 no 4. Governo, Magnésio. American 982, good morning. Stand by clearance to Recife. Confirm your final level. Okay, we'll stand by clearance to Recife, requesting final level 330, American 982. Okay, just write it 330, I will coordinate. 1 minute, please. Papa Charlie, Tango desce, mantém o nível de voo 050, identifique-se.